Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio Correio da Beira Serra Online e Jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Vamos começar esta nossa conversa pedindo-lhe para partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida até ao dia de hoje. Nascimento dos meus filhos. Adelaide Freixinho, 66 anos, advogada, ex-vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Para todos, a nossa melhor saudação. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É uma presença certa o sábado, depois das 12, com repetição à segunda-feira, logo a seguir às 19, e depois em permanência em www.radioboanova.com. Esta iniciativa enquadra-se no âmbito dos 25 anos da Rádio Boa Nova, que se assinalam este ano, em 2011, e até ao final deste ano vamos dar a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos no Conselho e na Sociedade de Oliveira do Hospital. Hoje temos connosco Adelaide Freixinho, mulher sobejamente conhecida, que dispensa apresentações. Vamos tentar conhecer outras facetas da figura pública do Conselho de Oliveira do Hospital que eventualmente ainda não sejam tão conhecidas, e podemos começar mesmo lá pelo início. Tem presente o dia, a hora e o local onde nasceu? Sim, nasci às 7 horas da manhã do dia 7 de janeiro de 45. E nasceu onde? Em Aldeia das 10. Em Aldeia das 10. E onde é que fez a sua infância? Foi também em Aldeia das 10? Não, em Nogueira do Cravo. Em Nogueira do Cravo. E foi em Nogueira do Cravo que foi para a escola primária? Certo, certo. Como é que se portava Adelaide? Era assim que era tratada? Bom, em Nogueira, as pessoas de Nogueira são muito, têm sido muito simpáticas para mim e carinhosamente tratavam-me sempre por Delaidinha. Delaidinha. Tanto que umas vezes uma senhora me perguntou se eu era Adelaide ou se era Aida, porque só estava habituada a ouvir Delaidinha e não sabia propriamente o diminutivo, era oriundo de que nome próprio. E Adelaidinha na escola primária era uma menina bem comportada ou era rebelde, traquina? Quer dizer, eu por feitio era rebelde e traquina, só que o meu pai estava na escola ao lado e nessa altura não se brincava propriamente com o poder paternal e muito menos. Enfim, teríamos que dar o exemplo pela positiva e quando nos comportávamos mal levávamos, enfim, o castigo a dobrar por... exatamente para que fique o exemplo para os outros. Já vamos a essa coisa de ter o pai na escola ao lado. Deixa-me só perguntar-lhe, era boa aluna, aplicadinha, na escola primária? Estudava porque tinha que estudar. Porque tinha que passar? Tinha que passar e portanto, nunca estudei para ser uma aluna brilhante. Confesso que não. Um dos meus... Também não sei se teria capacidades para isso. Vamos lá. Mas apliquei-me sempre para ir, não sobressair nem pela positiva, como referi, se fosse capaz disso, mas também não queria sobressair pela negativa, portanto fui andando ali no médio. No seu tempo também ainda havia aquela separação de sexos, exato, mulheres para um lado, exato, homens para o outro. Exato. Isso dava-lhe o desejo de prevaricar, de vez em quando saltar para o outro lado da barricada, ter amigos homens? Ou miúdos, quer dizer, na altura? Os recreios não tinham quaisquer barreiras, portanto só propriamente a sala de aulas é que era diferente, portanto havia uma convivência já muito, muito democrática nesse aspecto e nunca acho que ninguém teve problemas com isso. O facto de ter o pai mesmo ao lado, isso dava-lhe mais estatuto, mais privilégio, ou pelo contrário, como já deixou perceber, isso era uma componente de maior exigência? Exato, dava-me maior responsabilidade. Adelaidinha acabou a escola primária e depois? Vim para o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Ali na rua do colégio? Em 55. Em 1955? Exato. E fez aquilo que antigamente se designava como ciclo preparatório, ou escola preparatória? Primeiro e segundo ano, o ciclo preparatório veio mais tarde, na altura era o primeiro e segundo ano do liceu, e terceiro, quarto e quinto, claro. E depois? Depois os meus pais queriam que eu tirasse o magistério primário, porque a minha mãe também estudou e depois casou antes de entrar para a faculdade, numa altura em que o magistério estava fechado, acabou por nunca tirar curso nenhum. E então eu fui um bocado penalizada por essa situação e então quiseram que eu tirasse o magistério primário. Só que eu não tinha idade ainda, não tinha 16 anos em 31 de dezembro, faço anos em janeiro, como já referi, só faria os 16 anos em janeiro. Portanto, não pude entrar de imediato para o magistério primário, então fui para o Infanta Dona Maria em Coimbra fazer o antigo sexto ano e depois sim tirei o magistério e depois continuei. De Oliveira do Hospital para Coimbra foi um salto com algum significado, sendo que enquanto estudou em Oliveira do Hospital continuou a viver em Nogueira do Cravo. Exato, e aí vinha a pé todos os dias, exceto no último ano em que o colégio já tinha carrinha. Deixe-me sublinhar isso. Ia e vinha a pé todos os dias de Nogueira do Cravo para Oliveira do Hospital e de Oliveira do Hospital para Nogueira do Cravo. Exatamente. Eu e os outros, claro. Naturalmente. E depois o salto para a cidade universitária. Certo. Com que idade? 15. Com 15 anos. E como é que foi? Não foi assim muito, muito difícil, na medida em que fui para uma casa particular de uma senhora que foi para Coimbra também com a filha. E essa sim já para o magistério, com a Manuela, que hoje vive em São Domingos, se a memória me não falha, e com a Margarida Chaves, que vive ali na Catraia de São Paio. E mantém portanto, contacto hoje? Sim, sim. E portanto, embora estivesse mais longe da família, mas tinha de qualquer maneira algum ambiente conhecido. E como é que se comportava em família? Era uma menina que recebia as instruções e cumpria ou gostava de provocar a autoridade? Bom, eu quando provocava a autoridade saía-me um bocadinho mal, não é? Mas tinha o seu preço. Não era assim tão obediente quanto isso. E era a menina da mamã ou a menina do papá? Mais a menina do papá. Mais a menina do papá. Em Coimbra fez o magistério. Certo. E como é que chegou ao direito? Portanto, concluído o magistério ainda dei aulas na antiga escola primária, em Nogueira do Cravo, depois em Santo António do Alva. Entretanto, de facto, eu gostaria de seguir outro curso e os meus pais também gostariam, cumprido essa primeira etapa de já ter algo que me pudesse servir de subsistência em caso de não concluir um curso maior. E então tive aqui explicações, já tinha feito o antigo sexto ano, portanto faltava-me o antigo sétimo, não é? Tive aqui explicações ainda com o saudoso Sr. Gomes, de latim, e tive explicações de alemão em Coimbra e as outras estudei e fui estudando e fui fazendo na altura, aliás, como hoje, fazia-se por cadeiras, nós tínhamos 6 cadeiras e pronto, e depois fiz a aptidão à universidade e fui fazendo cadeiras. E licenciou-se em Coimbra? E licenciei-me em Coimbra em 74. Entretanto, Adelaidinha cresceu, já era Adelaide. Exato. Estava licenciada em Direito em 1974, estamos quase a chegar ao 25 de Abril. Como é que era a sua vida em Coimbra? Começou a ter namorados, saía à noite? Eu, portanto, casei em 70. Casou em 1970. Casei em 70. Portanto, ainda não tinha acabado o curso de Direito. Ainda não tinha acabado o curso de Direito. Na altura estava a lecionar em Gouveia, na escola preparatória. Depois, enfim, quando depois de casada é que concluí o curso de Direito, nasceram os meus filhos um ano depois de eu estar casada e, portanto, fiquei em Coimbra a concluir o curso e a tratar dos filhotes. E o seu marido foi a sua grande paixão da sua vida ou antes do seu marido ainda teve outras paixonetas? É difícil a pessoa ter só uma inclinação, mas assim, a sério foi. Os seus filhos nasceram, ainda não era a doutora advogada. Exato. Portanto, foi mulher e mãe, vamos chamar-lhe assim, assumindo que o estatuto de casado dá outro estatuto. Não sei se hoje isso é bem verdade, mas vamos assumir que na altura seria assim. E ainda não tinha o curso tirado. Isso não a fez equacionar que podia ficar o curso pelo caminho? Não, sinceramente nunca pensei nisso. Eu ia fazendo, quer dizer, saiu da minha ideia a obrigatoriedade de fazer cada ano seguido, e eu fui fazendo as cadeiras à medida que me foi possível e que a minha vida me permitia e a minha capacidade de trabalho e de inteligência, e pronto, e foi assim que fui andando até concluir. Há pouco provoquei-a, mas o seu jeito de advogada contornou a questão. Não foi boémia em Coimbra? Não, não. Era uma menina bem comportada? Era. Não pecava? Quer dizer, depende do que é que se considera pecado, não é? Era só uma provocação, mais uma. Mas assim, daquilo que eu considero pecado, não. Muito bem. Filhos para criar, curso tirado, casada, 1974, dá-se 25 de Abril, pergunta a Batista Bastos. E onde é que estava Adelaide Freixinho no 25 de Abril? Olha, estava a fazer uma frequência de direito processo penal, se a memória me não falha. Portanto, eu iria concluir o curso aí no junho, julho seguinte, não é? O 25 foi no mês 4. Portanto, não estava a fazer uma frequência, creio que com o doutor Figueiredo Dias, uma frequência de processo penal, se a memória me não falha. Deu-se o 25 de Abril, saltámos para a liberdade, e o que é que aconteceu à sua vida? Curso canudo na mão, curso à sua disposição, como é que veio outra vez para Oliveira do Hospital? Bom, foi como foi a minha vida sempre. O 25 não me alterou em nada a maneira de olhar a vida, nem de a viver. Eu tinha que trabalhar para meu sustento e da minha família, e portanto tinha outro curso. Tinha que tirar os estágios, porque atualmente os estágios têm alguma remuneração, quero da advocacia, quero do notariado e dos registros, que também tirei. Na altura não tinham, e portanto a tábua de salvação foi exatamente vir dar aulas, para a qual nós tínhamos habilitação suficiente, os licenciados em Direito tínhamos habilitação suficiente para dar português, história. E tive a felicidade de encontrar aqui a doutora Antónia, que me recebeu de braços abertos e a quem devo muito do bom tempo que passei aqui ainda a lecionar no antigo ensino secundário. E trouxe a família consigo? Sim, sim. Os meus filhos vieram lá embaixo para a Casa da Obra. Na altura trabalhava o colégio, portanto houve um acréscimo muito grande de alunos. O edifício do colégio não tinha salas suficientes, trabalhávamos em dois turnos. Houve ali também uns dois anos, se não falha, que a hora não mudou. As aulas começavam às 8 da manhã, que no inverno era completamente noite. Eu nessa altura, às 8 da manhã, já tinha que ter vindo de Nogueira, com o pequeno almoço tomado e os filhotes também. Também, que tinham 3 anos, eles nasceram em 71, e tinha que os ter. Uma das senhoras que trabalhava na Casa da Obra fez-me o especial favor de entrar 5 minutos mais cedo para eu os lá deixar às 8 menos 5 e para às 8 horas em ponto estar. E o seu marido também veio lecionar? O meu marido ainda, ele também era de Direito, depois mudou para História, portanto só veio lecionar 3 anos mais tarde. E eu digo isto porque, e em jeito de declaração de interesses, o seu marido foi meu professor e, portanto, eu recordava-me exatamente das aulas de português que tive com ele. Estamos a falar da mulher professora, da mulher que, entretanto, tem o curso de Direito nas mãos. Como é que começou a exercer a advocacia? Bom, eu tinha aqui a minha residência, as possibilidades económicas não eram, enfim, por aí além, eram o suficiente para fazer uma vida razoável, e então achei que a melhor solução seria fixar aqui a residência. O meu marido é de Vila Nova de Foscoa, portanto era ainda uma interioridade mais interior para o pleonasmo que o Oliveira do Hospital. Houve ali a seguir ao 25, houve ali um lapso de tempo de 3, 4 anos em que não houve concursos para o notariado, não houve concursos para os registros, não houve nada, e portanto havia alguma falta de possibilidades dentro do curso de Direito que tinha tirado. E então, pronto, como o colégio, como dava, já expliquei, o colégio tinha dois turnos, eu dava aulas no turno da manhã, no turno da tarde fiz os estágios, que era o da advocacia com o Sr. Amaral, que era o do notariado e dos registros, e depois só ao fim desses estágios todos é que se me pôs o problema, concursos para o notariado não havia, tinha o estágio feito, eu e os outros, claro, mas durante 3 anos não houve concursos, portanto restava-me exatamente a advocacia. Passou a exercer a advocacia, mas ficou uma mulher célebre em Oliveira do Hospital e um pouco por toda a região, por ser também uma mulher da política. Qual foi o dia em que acordou e se lembrou que também vais para a política? Olha, eu dentre as variadas coisas que fiz antes de assentar propriamente foi dar aulas também na atual, o que atualmente se chama Escola Superior de Educação, e na altura se chamava Escola do Magistério Primário. O meu marido estava a fazer o estágio no na Covilhã e eu achei que a melhor maneira seria ir... abriram concursos e eu concorri para a Escola do Magistério Primário do Fundão. E fiquei lá um ano a lecionar e estava, portanto, isto em 76, quando houve as primeiras eleições, e telefonou-me daqui, creio que o saudoso engenheiro Loureiro, já não tenho bem presente, ou o engenheiro Santovai, o engenheiro Castro Santovai, olha, foi um deles, telefonou-me dizendo que iria haver eleições e que gostariam que eu figurasse como elemento na lista da Assembleia Municipal. E eu achei interessante. E o partido? Sempre o CDS. Sempre o CDS. Aproveito essa deixa para lhe perguntar, é mais CDS ou mais PP? Bom, eu perfeitinho sou mais PP, embora perfile perfeitamente a doutrina social da Igreja, mas sou, às vezes as pessoas ligam ao CDS um bocado aquela ideia dos meninos bem, dos meninos, uma ideia que está completamente... Da linha de Cascais. É, hoje a linha de Cascais está cheia de meninos do Bloco de Esquerda, ou coisa que o valha. Também, mas pronto, também. Sobretudo. Mas, portanto, por feitio, como sempre fui uma pessoa que me dou bem com toda a gente e penso que também toda a gente tem sido simpática para comigo, portanto, acho que sou um bocadinho mais PP. E se, pelo lado do CDS, que não era assim aquilo que se pode-se dizer um partido do poder, aliás, quando se fala em Bloco Central, nunca lá está o CDS, só se for um Bloco Central mais alargado, mas a verdade é que Adelaide Franchinho, a advogada, a professora, chegou ao poder autárquico e passou a exercer o poder autárquico naquilo que na altura se designou como um casamento feito entre o professor Dr. César Oliveira e a doutora Adelaide Franchinho. Quer recordar connosco esses tempos? Olha, foram uns tempos de muito trabalho, mas muito gratificantes. Porque o professor César Oliveira, quem aproveito para recordar e saudar a sua memória, era uma pessoa extremamente dinâmica, uma pessoa que respeitava as ideias dos outros, não impunha as suas, havia sempre um diálogo. Não me recordo nos 4 anos que estive na Câmara a tempo inteiro haver uma única coisa que ele me dissesse: olha, você não devia ter feito isto, ou isto não está bem. Eu tinha uma série de pelouros, bastantes. E era uma mulher com pelo na venta, como na altura se dizia, agora diz-se umas coisas muito mais elaboradas. Era uma mulher muito firme, uma mulher muito determinada, e que uma vez disse mesmo que o professor César Oliveira era um estupendo presidente de Câmara, mas que tinha dificuldade em fazer contas. Era, isso era. A ambição dele era fazer sempre tudo o que achava que era bom para o concelho. Não olhava muitas vezes efetivamente ao custo dessas mesmas obras e aos recursos que a autarquia tinha, que eram muito escassos. Vocês fizeram uma dupla na liderança da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Partido Socialista com o CDS, uma vitória do Partido Socialista que veio interromper um longo reinado do Dr. António Simões Saraiva com as cores do PSD, e foi durante o seu mandato, entre outras coisas que posso recordar, mas recordo uma, que foi durante o seu mandato, ou durante o exercício do cargo autárquico, que Oliveira do Hospital saltou de vila para a cidade. Exatamente. Recorda-se desse dia? Foi também um dia emocionante, porque havia um programa que penso que depois não teve um grande desenvolvimento, mas havia um programa europeu que criava algumas facilidades de acesso a créditos e de acesso até a determinados fundos europeus, bastante unificados, a pequenas cidades. Portanto, haveria uma diferenciação entre as grandes cidades, as vilas, e depois havia ali uma zona intermédia que teria uma série de benefícios que, efetivamente, penso que depois não tiveram um grande seguimento, mas isso não foi culpa nossa. E então, enfim, trabalhou-se, fez-se tudo o que foi possível para ver se agarrávamos mais alguma coisa que pudesse ficar em Oliveira do Hospital. Mais tarde, ainda fez um trajeto político que quase a levava ao Parlamento Europeu, se a memória não me falha. Não, ao Parlamento Nacional. Ao Parlamento da Assembleia da República. Exato. Foi por pouquinho que não chegou lá. Sim, 1000 e poucos votos. Isso custou-lhe? Custou. Não gostou? Não gostei. E queixou-se do Conselho de Oliveira do Hospital? Queixei. E ainda hoje mantém essa mágoa? Não, não mantenho essa mágoa, porque o tempo tudo e a maturidade também é outra. Mas na altura, de facto, eu via as pessoas de outras localidades terem alguma aceitação privilegiada nas suas terras e as pessoas votarem nas pessoas mais do que nos partidos. Eu lembro-me, por exemplo, e agora ainda foi falado há poucos dias, bastante falado na televisão, o célebre facto do queijo limiano, do engenheiro Daniel Campelo, que prometeu aos seus... Em Viana, em Ponte Lima, para ser mais correto. Prometeu aos seus eleitores que, se efetivamente fosse eleito, que faria tudo que fosse a seu alcance para obter determinados benefícios. E ele é um homem de palavra e contra o seu próprio, contra as indicações do seu próprio partido, achou que a palavra dele estava acima da política, o que eu também considero perfeitamente. E, portanto, eu acharia que, dado que tinha estado na Câmara e que penso que não fiz, tal como disse inicialmente, não sobressaí nem pela positiva nem pela negativa, penso que talvez merecesse mais um bocadinho de benefício da dúvida dos cidadãos de Oliveira do Hospital. Não, assim não entenderam, paciência. Não entenderam no voto, mas aquilo que se sente, e eu ainda hoje tive a oportunidade de o constatar, ao partilhar com alguém que vinha ter esta conversa consigo, as pessoas têm um carinho especial por si, nota-se isso? Pois, não sei, eu tenho um carinho especial pelas pessoas e gosto de... Foi só uma questão de votos, sabe? E nesta coisa da política, às vezes, há alguma ingratidão. Não lhe chamarei ingratidão, chamo-lhe um bocado de deformação que a nossa democracia tem. Sim, e que atravessa um momento muito crítico. Mas eu gostava de pegar nesse tema e voltar a olhar para a mulher. Entretanto, o tempo foi passando, os claro. Seus filhos foram crescendo. Exato. E hoje a sua casa deve ser uma casa repleta de códigos, porque os seus filhos também foram pela área do direito e a sua nora também é advogada, entretanto já tem netos. Como é que conseguiu conjugar tudo isto? Porque a vida autárquica era uma vida que ocupava bastante, sim, mais a vida profissional. Sim, foi de facto preciso uma grande capacidade de resistência. Mas tive a colaboração da família toda, do meu marido, dos meus filhos, do meu pai, que na altura ainda me ajudou bastante, e pronto, e conseguiu-se ultrapassar todas, enfim, olhando mais em pormenor para a família durante os fins de semana, que mesmo assim na autarquia muitas vezes era solicitada para estar nos eventos. Mas, enfim, os meus filhos lá foram também tomando conta dos seus cursos e das suas vidas, e eles já tinham alguma idade, portanto, acho que não foi, quer dizer, um bocadinho de resistência, mas nada de transcendente. E aquela rebeldia que era a sua característica, aquela forma de estar viva, ajudou-a também a conjugar todas essas vicissitudes? Pois, é a minha maneira de ser, é assim mesmo. Não sou pessoa, aliás, a primeira inspeção que eu tive quando estive no notariado, estava na altura em Nelas, e o senhor disse uma coisa que eu achei interessante, que hoje se diz muito, mas na altura eu não tinha ouvido assim tanto, ou pelo menos não tinha ligado. Ai, a senhora é uma pessoa de quem ou se gosta muito ou se odeia, não fica indiferente. Quase todas as boas pessoas são assim, não é? As que fazem coisas normalmente é assim. Não direi tanto, as boas, mas as que fazem coisas sim. As que fazem coisas é assim. E eu lembro-me também de ser bastante modernaça para o tempo, ser uma mulher disponível. Eu há pouco falava consigo e recordo que há 25 anos, exatamente há 25 anos, a doutora Adelaide Franchinho, que foi a minha primeira convidada em estúdio na Rádio Boa Nova, quem diria que 25 anos depois estaríamos aqui outra vez. Graças a Deus. E era uma mulher sem grandes dúvidas, vinha para a frente e aceitou, e veio para um programa da manhã de domingo e aceitou falar ali em direto, numa coisa que estava a começar. Ainda mantém toda essa força da natureza? Repara, já lá vão 25 anos, não é? E a idade não me perdoa. Mas como se vai ver no site e como se podem constatar as pessoas quando se cruzam consigo, está com ótimo aspecto, portanto... Vou tentando não envelhecer precocemente. Exatamente. Mas recorda-se destes tempos em que era uma mulher que, de algum modo, feria alguns preconceitos mais retrógrados do interior, porque a doutora não se atrapalhava no meio de homens. Não. Na minha aldeia fui a primeira pessoa, a minha primeira mulher a andar de bicicleta, para a rapariga. Fui das primeiras a tirar a carta logo aos 18 anos, o meu pai teve que me emancipar para eu tirar a carta de condução. Acho que também fui a primeira mulher com escritório fixo de advocacia em Oliveira do Hospital. Mas isso creio que foi a primeira mulher autarca a tempo inteiro. Penso que também. Mas isso não, quer dizer, o facto de ser homem ou mulher para mim era indiferente, acho que... Mas o que eu estou a tentar puxar por si é que hoje banalizou-se, só nas últimas semanas, pela primeira vez temos uma mulher à frente do New York Times, vamos ter uma mulher pela primeira vez à frente do FMI, tivemos uma mulher que ganhou as eleições na Tailândia, portanto, as mulheres estão claramente... Temos uma mulher presidente da Assembleia da República. Exatamente, aqui no nosso país isso aconteceu recentemente também, e depois de um ato que também foi histórico, pela primeira vez uma proposta de um candidato não foi aprovada... Enfim, tem acontecido um pouco tudo nos últimos tempos, mas na altura em que a doutora tinha o protagonismo autárquico que teve, não é nada como hoje, era bastante Exato. Diferente. Pois, e portanto a doutora de algum modo foi uma espécie de vendaval a romper aqui com algumas, acompanhada por exemplo por uma mulher que se chama Isabel Godinho, que também exato, ajudou, exato. A Fátima Mateus também contribuiu para de algum modo tirar algumas vamos chamar-lhe assim, teias de aranha, no sótão de algumas pessoas, não? Sabe, como disse inicialmente, eu fui mais um bocadinho a menina do papá, e então acompanhava o meu pai desde nova, na altura ainda se fazia os exames da quarta classe, o meu pai ia fazer exames para Arganil, para Tábua, para Coimbra, e eu ia com ele, já nessa, sei lá, 8, 9 anos, 10 anos, depois, no próprio curso de Direito, a maior parte dos alunos, nessa altura, eram rapazes, não é? E claro, também na minha vivência do direito, depois como advogada, a maior parte dos colegas eram advogados e os juízes, os magistrados eram quase sempre homens. Começaram a ter, lembro-me de pela primeira vez ter visto aqui uma senhora no Ministério Público, juíza nunca cá vi nenhuma. E portanto eu fui, habituei-me sempre a lidar com homens ou com mulheres, indiferentemente de serem homens ou mulheres, mas apenas pelas suas capacidades, pela sua educação, pela sua maneira de estar. E o seu marido foi sempre solidário consigo, mesmo sendo a senhora a estrela da família? Não sou propriamente a estrela da família, eu sou um elemento da família como outro qualquer, mas sempre me incentivou e sempre me ajudou. E agora vem a pergunta que não podia deixar de lhe fazer. Uma mulher com a sua experiência, com todo o passado que tem, como é que olha para o presente de Oliveira do Hospital? Olha, o presente de Oliveira do Hospital é um bocado como o presente do país. Estamos numa crise muito grande, não sei se isto é, dizia um professor de quem tenho muita saudade, aqui no colégio, que dava geografia, o senhor professor Lúcio, que Portugal tinha ficado um país amaldiçoado porque nasceu de um filho a lutar contra a mãe. E se calhar ele dizia isso como piada, obviamente, mas é capaz de lá ter algum fundinho de maldição. Porque os portugueses sempre foram capazes de coisas únicas no mundo, dividimos o mundo ao meio com os espanhóis, fizemos, sei lá, meia dúzia, vencemos a batalha de Albarrota com uma diferença enormíssima de números frente aos espanhóis, mas também depois nos deixamos ir abaixo e não... Lembro-me, por exemplo, de quando o Brasil estava no auge, o dinheiro do Brasil vinha e era tanto que não havia tempo de o contar, então era medido aos alqueires, mas depois não soubemos aproveitar, rentabilizar com vista ao futuro. Somos muito imediatistas, temos hoje, gastamos hoje e depois amanhã Deus dirá. E isso no contexto de Oliveira do Hospital? No contexto do Oliveira do Hospital, é o contexto do país. O Oliveira do Hospital é uma cidade do interior que obviamente é arrastada pelo contexto nacional. Mas não o preocupa o facto de ter perdido população, os últimos censos assim o dizem, perder empresas, o Conselho de Pleno Emprego já não é, hoje há desemprego no Conselho de Oliveira do Hospital, o poder que está hoje à frente do município não tem a maioria, o que também certamente não é o melhor para poder provocar decisões e para promover o desenvolvimento. Como é que lê esta realidade? Olha, quanto às maiorias eu tenho as minhas dúvidas, porque dada a maneira de ser do povo português, as maiorias absolutas dão muitas vezes asa à prepotência e a decisões menos pensadas e, portanto, quanto a um governo de autárquico ou nacional, não interessa, que não seja de maioria, eu tenho algumas dúvidas que isso seja alguma coisa que faça emperrar o desenvolvimento. Quanto às empresas, o Oliveira do Hospital, eu sempre o disse, desde os tais 25 anos, tem vivido mais da iniciativa privada do que da iniciativa pública, salvo raras exceções, e a iniciativa privada hoje vê-se abraços com o que se vê no país, o crédito caro e não é para todos. As empresas têm as suas dificuldades de escoar os seus produtos, enfim, e chegou-se a esta situação um bocado sem saber o quê. A senhora tem uma situação que é quase atípica, que é os seus filhos e a sua família desenvolve a sua profissão aqui em Oliveira do Hospital. Exato. Mas há muita gente que não tem essa possibilidade. Sim. E provavelmente os seus netos também não terão essa facilidade. Como é que lê esta realidade? Olha, eu penso que os grandes centros estão a atingir não sei se por força do ordenamento jurídico que temos, que eu considero altamente deficiente, mas estão a atingir um grau de criminalidade e de uma falta de qualidade de vida, que acho que mais tarde ou mais cedo as pessoas terão algum retorno, pelo menos, não direi a todo o interior, mas àquele interior que é o caso do hospital, que já ofereça acessibilidades razoáveis, agora com o IC6 até ali ao Poço do Gato, e que tenha alguma tradição de indústria e de comércio, como é o caso de Oliveira. Portanto, eu penso que, em relação ao Oliveira do Hospital, acho que o governo autárquico e o governo central deviam pensar a sério na construção de novas instalações para o ensino superior que temos cá, porque é uma ajuda muito grande a que se fixem jovens, isto é como a gente às vezes não sabe o que é que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. Naturalmente. E coloca-nos no mapa, não é? Exatamente. E, portanto, eu penso que o Oliveira do Hospital faça outras localidades à mesma distância do litoral, que não será ainda das mais... das que terão a vida mais difícil. Vamos entrar na reta final da nossa conversa com Adelaide Freixinho e vamos agora desafiá-la para um ping-pong de perguntas e respostas rápidas. A primeira é esta: acredita em Portugal na Europa ou fora da Europa? No euro ou fora do euro? Em Portugal, não propriamente em Portugal sozinho, mas penso que a Europa não terá um futuro assim tão brilhante como isso. O que é que ainda lhe falta fazer na vida? Criar os bisnetos. Tem um livro da sua vida? Não, não tenho. Tem um filme da sua vida? Não, também não tenho. Tem uma música da sua vida? Não. Concebe amor sem sexo ou sexo sem amor? Eu acho que as duas coisas são possíveis. E se eu agora a desafiar para que me faça uma crítica assim, aqui, ao vivo e a cores, diga-me aquilo que eu não lhe perguntei e que lhe devia ter perguntado? Ah, bom, isso é... essa é uma pergunta difícil. Mas eu acho que, dada a qualidade do entrevistador, quem sou, muito obrigado. Eu para dizer o que é que me devia ter perguntado. Só a sua simpatia, de 25 anos depois, é que levaria a dizer uma coisa dessas. Mas deixe-me então fazer-lhe outro desafio. Se eu tivesse que lhe perguntar quem é para si, ou então, para não pôr assim tão duro, diga-me um nome relevante dos últimos 25 anos e que nós devíamos dar aqui a conhecer. Ai, são tantas as pessoas do concelho, graças a Deus, que é difícil. Eu correria o risco de deixar tantas para trás que... Portanto, penso, não se mete por esse, penso, por esse caminho. Penso que a vossa escolha foi pensada e portanto, estará bem feita. Qual foi a recomendação fundamental que fez aos seus filhos? Que pensassem sempre pela cabeça deles e que tentassem incutir nos próprios filhos e na vida deles um sentimento de responsabilidade e de coerência. Olhando para si, para a sua tranquilidade, posso perguntar-lhe se é uma mulher de bem consigo e de bem com a vida? Sim, acho que sim, dentro do que... Claro, há sempre coisas que nós, se pudéssemos pôr a roda de tempo a andar para trás, faríamos melhor e faríamos de outra maneira e etc. Mas como isso não é possível, acho que, enfim, me considero satisfeita. Um dia, lá longe, quando tiver que partir, como é que quer ser recordada por aqui? Bom, isso competirá às pessoas, mas se me recordarem como uma pessoa que estimava toda a gente, que tentou fazer uma vida normal, sem altos nem baixos, e uma vida simples, mas honesta e honrada, acho que isso para mim será o suficiente e muito lisonjeiro. Adelaide Freixinho, 66 anos, advogada, ex-vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Terminamos hoje a primeira série deste puzzle que vai durar até a final de 2011. Regressamos depois das férias, em setembro. Por aqui já passaram Francisco Correia das Neves, António Guilherme, António Marques, Fernando Silva, Dulce Pássaro, António Borges, Carlos Martins, Aristides Gonçalves, António Campos e hoje foi a vez de Adelaide Freixinho. É sempre assim, ao sábado, depois das 12, vamos voltar em setembro e em repetição à segunda-feira, depois das 19. Em permanência, em www.radioboanova.com, temos o apoio do Correio da Beira Serra online e ainda do Folha do Centro e temos também a grata satisfação de saber que você nos dá a sua preferência. Um abraço, boas férias, até setembro.